Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da rádio SBSR, começamos com um duo que se junta pela primeira vez para um LP. Chamam-se Abul Mogard, alter ego de um gênio italiano que vai passando algumas vezes aqui no Entrans, e Rafael Antanirizarri, norte-americano, para além de multi-instrumentista, é também um engenheiro de som consagrado. No ano passado juntaram-se em Madrid, num palco que convidou nomes como Kamaru ou Caterina Barbieri, e daí resultou, desse encontro resultou a vontade de fazer um conjunto de peças musicais em par. Abul Mogard e Rafael Antanirizarri na abertura desta hora de Impossibly Distant, Impossibly Close, no arranque Place of Forever. Boa noite, bem-vindos. duas duplas no arranque do Em Transe de hoje. Lá em cima, e como primeira proposta, a Burmogard e Rafael Anthony Dizarri, Place of Forever. Depois, Kevin Richard Martin e Kamaru, o caniano Kamaru, em Disconnect. Ouvimos Differ. E logo a seguir, mais uma de Impossibly Distant, Impossibly Close, de Abul Mogart e Rafael Anthony Dizarri. Rolou por aqui Waking Up Dizzy on a Bastion. Agora, mais uma dupla, Akira Kosemura e Lawrence English, edição deste ano, Celine Crater, a passar agora. Thank you. A multi-instrumentista faz peças musicais para bailados, teatro e cinema. Chama-se Holland Andrews. Dela, que tem como instrumento principal o violoncelo e aqui e ali dá a voz às suas composições dela e de Answers, o mais recente trabalho, A Clearing. Para trás, Ezra Feinberg, um compositor e guitarrista que para o último trabalho, Soft Power, convocou Mary Latimore, David Moore, The Bing and Roof, Jeffrey Cantu Ledesma ou Robbie Lee. Ouvimos de Soft Power, There Was Somebody There, com David Moore e Jeffrey Cantu Ledesma, Ezra Feinberg. Para seguirmos com um regresso em 2024, produtor, DJ, multi-instrumentista, um pianista virtuoso também, John Hopkins, tema título e avanço para Ritual. Thank you. editava desde 2017 The Love It Took To Leave You, Colin Stetson, antes John Hopkins, e em frente com mais um regresso, Fenes, o austríaco Fenes a regressar em 2024, avanço, Sognato di Domani. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, anda à volta da ideia Hybrid, Heidi Alvanotto. Há três discos, o último chama-se Hybrid ID 3, de lá Hybrid Script Broken Conversation, nova de Fanes, Sognato di Domani. Ouvimos também uma gravação de campo, tal como na última edição de Warmth e de Claro Escuro. E fechamos com o trabalho que junta o italiano a residir em Londres, Not Waving, e o londrino Romance, chama-se Infinite Light. Por aqui, Dreams Depart and the Vision Falls. O Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Fiquem bem, até breve.